Rádio Verdes Florestas. Frequência modular. FM 95.7 MHz. Ondas tropicais. ZYF 203. Frequência 4.865 kHz. Emissora da Fundação Verdes Florestas. Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil.